Gibis. Eu não botei no ar porque eu não sei como é que ele vai começar isso aqui. Você não quer rostear, então eu vou deixar assim. Não, faça, faça. Cara, rosteia aí, faz aquele lance de trocar os nomes que uma vez você fez. Eu não conhecia vocês direito. Falei, não, mas peraí, esse cara não é o Dom Vinhas? Eu achei que eu tinha entendido errado, demorei um pouco. Ah, mas peraí. Falei, cara, mas eu achei que eu tava conhecendo os caras. Tem alguém que tá com ruído, acho que é você, Marcelo. Ah, não, tá passando um carro na rua aqui. É, vai parar e quando não, é na sua vou... sala o carro, né? Também na sua casa. É que eu moro na esquina de uma avenida bem movimentada. Aí quando passa um não, carro. Não, ali... ele tá passando no fio do seu microfone, é, cara. Pô, tava indo. Peraí, então, o microfone tá batendo no livro. Agora sim. Na mesma hora do carro. Você tá na rua, literalmente. Eu tô gravando da rua. Bicho, que absurdo. Eu tô aqui na Apple TV por causa disso que eu falei. Tô procurando os filmes 07 que diz que tem lá, né? E não tem lugar nenhum. Não tem como ver, não tem assim. Tem o lugar filmes, tem aí tem uma linhazinha que você pode ir passando por lá. Mas se você clicar no nome filmes, não vai pra lugar nenhum. Eu já cheguei no final e não aparece os filmes 07. Então vai na busca deles. Que busca? Eu vou no Google, deixa eu ver aqui. Apple TV. Como achar um filme na Apple TV? Esse negócio deve ter busca, não é possível que o negócio não tenha busca. Você não achou ainda. Eu tive tem, é pelo TV. Google. É pelo Google. Ah, nossa, que beleza. Não tá, né? Digitei Apple TV 007 e apareceu os filmes aqui. Skyfall, Spectre. Mas aí você precisava saber que tinha, né? Porque senão você não ia fazer isso. Exatamente, eu tive que ver no IGN primeiro que tem lá. Mas você vai ver 007 pra ver se você entende, é isso? Não, pra ver se eu gosto, né? Eu vou me forçar a gostar. Mentira, eu vou gastar meu tempo com outra coisa. Não, eu vou ver, mas eu vou esperar cair no torrent, porque o cinema tá muito caro. Não vou gastar essa semana eu vou assistir o Y, O Último Homem, pra ver se você presta. Nossa, cara... Como é que tá passando isso daí? Eu queria assistir também. Mas eu acho que no Brasil só baixando, não tem nenhum... No Brasil tá no Stars. Ah, dá pra assistir, mas tem que pagar, né, o canal a mais. Torrentezinho aí, ô. É, já peguei tudo aqui. Tá tudo já, é. Meteada aqui, cara, tá vindo pra cá, ela assiste também. Eu tô com zero interesse de ver a série, viu? Nossa. Não, na verdade, assim, quem me motivou mesmo, eu tinha baixado os dois primeiros que saíram de vez, né, e nem assisti. Aí Meteada tá vindo pra cá, falou, vamos ver. Ah, sim. Y, sim. Aí outra tá coisa. Né? Aí junta de galera aqui, vê todo mundo. Aí é melhor. Mas assim, optar sozinho, meter o play, cara... É, nossa, tem tanta coisa esse. Na frente. Ah, não. Não só na frente, tanta coisa que eu realmente tô afim de ver. Não. Eu gosto do Y, mas eu não gosto a ponto de acompanhar um seriado do Y, não. Acho meio exagero. Assim. Eu, não, mas eu acho pra que, mim, né? Então, mas então, eu tô nessa. Eu sempre acho que isso pra mim é coisa da idade. Eu tô com muita preguiça de ver qualquer coisa na televisão. Qualquer coisa. Ah, não, qualquer coisa. Eu tô mais interessado em ver coisas muito... Sei lá, que me divertem de verdade... É, tipo, eu continuo vendo lá, Maurício, o Kamen Rider Build, tipo, é pura diversão aquele troço. Ah, é. Né? Ou alguma coisa que eu tô com vontade real de ver, assim. Agora, ver um negócio porque adaptou uma parada que era boa, só por isso eu tô vetando. Ah, não. Já pesa o fato da gente saber a história, né? Você vê de novo aquilo, sabe? É, eu já sei é que isso, vai cara. Dar. Eu gostei de ler o Y, é uma série que eu tenho os encadernadinhos, capa cartão, e tô bem feliz com isso. Não tenho a menor vontade de ver de novo. Justamente. Uma série, não tem muita... E é outra, um pouco Sweet Tooth, né, cara? Tipo, eu vi metade do primeiro episódio e falei, ah, não quero ver essa história de novo, vai. Exatamente. E outra, 45, 50 minutos de episódio. Porra, tem uns seriados delícia aí, você tem episódio 25, 30 minutos, cara. É muito mais dinâmico. É, eu acho que a turma vai ficando meio obcecada em ver a adaptação de tudo, assim, sabe? E aí, não tem tanta coisa interessante passando, cara. Na prática, não tem. Então mas me tira uma dúvida. No meu caso, o que tá acontecendo mais recentemente é por causa de filha pequena em casa. Então eu vejo um filme, eu lembro exatamente do Vitor falar isso há muito tempo atrás, que ele via filme em 3 pedaços. Sim, eu tô nessa, sim. Então eu vejo o filme em 3, 4 pedaços. Então, quando eu penso que eu vou começar a ver o filme de 2 horas, se eu vou ver 20 minutos, e sabe Deus quando eu vou ver mais 20 minutos, eu digo, ah, velho, vou começar não. Ó, eu vou te dizer, eu tô com o de 3, não muda não. É, então. Mas, assim, que a última... O que acontece? É, dependendo do que ele tá fazendo, eu consigo ver mais tempo. Mas assim, eu não começo com ele, assim, no ambiente, Eu não começo nada achando que eu vou terminar. Eu já me conformo de imediato. Falei, não, eu vou ver isso aqui, mas eu sei que vai não vou conseguir acabar. Aí... E também não pode mergulhar muito, porque tem que ficar de olho na criança. É, exato. Bem. Aí eu vejo coisas mais inteiras quando ele dorme, em geral ele dorme muito tarde, ou então quando ele não tá, tipo agora. mas tudo bem também, não sofro. Ainda não. Tem agora, isso, né? Você escolhe mais, né, cara? Você escolhe um pouco mais. Sim, então, esse é o ponto. Você tem que ser, aquilo. E aquilo não é Y, tá? Com certeza. Não é, exatamente. Y é igual o Maurício vai fazer, cara. Você vê com turma, você vê com parentes, você vê com... Sei lá, você vê no grau ali, não dá pra ver. Nossa, vou sentar novo episódio Y, é hoje, cara. Não, o que eu tava mais empolgado pra assistir que é a Fundação fizer essa bosta aí, que é anime. Ainda não vi, tô afim de ver, ainda não vi, porque vocês me desanimaram, mas eu vou ver, esse eu vou ver. É, talvez, não conhecendo, você leu os livros, não? Li o primeiro só. Ah, talvez não conhecendo principalmente essa parte que é dos prequels que saíram bem depois... Eu nunca vou ler. Te anime mais, mas eu não gostei, não. Eu vou ler só os três clássicos que ganharam os prêmios, Hugo Awards e tal. Eu não vou ler prequel, pré-quel, eu não vou ler nada disso. Eu tô lendo o quinto. Eu tô lendo o quinto e aí eu vou voltar pra ler os dois primeiros, porque eu gosto muito da escrita do Asimov. Sempre não, ele é bom demais, na minha cara, mão, ele é bom demais pra ler. Mas é porque tem tanto livro dele que eu tenho muita vontade de ler. Por exemplo, eu adoro os livros dos robôs, sabe? Do detetive. Sim. Cavernas de Aço, Sol pela Manhã, alguma coisa assim. E eu tenho Sol Desvelado. Isso, são quatro livros, eu sou louco pra acabar eles todos. Eu tenho mais interesse neles do que em ler todos os Fundação, sacou? Mas o cara é bom demais, né, cara? Um ano e meio até, acho que foi em março do ano passado, que saiu, como eu tava na alta pandemia, não, março não, já foi abril, maio. Já tava alta pandemia ali, todo mundo desesperado, que acabou a aventura humana na Terra, e aí a Amazon fez uma promoção com esses livros de sci-fi antigos, assim, coisa de R$3, bicho. Eu comprei, sem brincadeira, uns 20 livros, uns 20 e-books, né? Bom demais. E tem alguns dos Asimov no Prime Reading, cara, então a gente assinante ainda consegue ler. Os do robôs estão, pelo menos o Sol Desvelado tá lá, que eu vi. É, o Caverna de Aço eu li pelo Prime Reading, que é o primeiro. Aí. Eu quero terminar a Fundação para chegar nos robôs também. O Fundação vai isso, vou ler os três, aí depois vou voltar nos robôs, aí quem sabe no futuro. Mas eu tô no Duna, né? Tô na batalha lá. Duna é bem mais demorado. Então... É, a Duna eu só li o primeiro também, porque sabe, não, depois disso aqui... Dificilmente vou ler outro também. Não... E todo mundo diz que o primeiro é o melhor e vai caindo vertiginosamente. Acho que o próprio Frank Herbert sabia disso, né? Porque os outros você vê que já são menores, ele deve ter escrito ali no calor do dinheiro. Tanto que o filho dele tá aí, né, cara? O bicho vive de fazer Duna, né? Duna pra lá, é Duna pra cá, é nave de Duna, é bicho de Duna, é Duna pra todo lado. Parece o filho do Tolkien, né, também, que fica arrancando até o... É. Agora, tem a de rascunho, mas assim, em casa. É melhor o herdeiro continuar fazendo obra do que só ganhando dinheiro, né? Sim. Tipo, pelo menos esse filho do Frank Herbert escreve as paradas, o cara tá trabalhando, né? Em cima do legado do pai, mas tá trabalhando. Agora, é muito livro, cara. É muito universo, eu não dou conta disso, não. Fico velho. É coisa demais, a gente tem acesso a coisa demais hoje em dia. Mas e aí? Mas já gravamos um segundo programa, hein? Mas tá gravando, rapaz? Que é isso, Lu? Então, pra quem não percebeu. Então, pra quem não percebeu, isso aqui é um pilha de gibis. Então, toda aquela introdução que Marquito faz, você já sabe. Cara, se você tá ouvindo isso aqui, você sabe onde você acha isso aqui, né? Precisa dizer site, Twitter. Se você tá aqui, você não chegou aqui à toa, né? Então, beleza, você já tá sabendo, né? Então, é o pilha de gibis. Eu sou o Joel Moraes e tô aqui com o Jamison Tiossi. E aí? Ei, chamas! E ao seu lado, Dãozinho. Olá, seus vermes galácticos. Cara, eu posso nem rir, né? Bom, a gente tá aqui, tomamos o podcast de Marquito, vamos subverter, vamos tirar os gibis e vai ser só pilha. Então vamos falar agora de qualquer coisa que não seja gibi, né? Já começamos a falar aqui de seriado que a gente não vai ver, então já é uma pilha menos, né? Que não vai ver, não vamos ver Y. No, talvez a gente vá terminar de ler Fundação, então já estamos cortando as coisas da pilha, né? A idade vai passando, a gente vai cortando. Em vez de lendo, já é tirando. Isso aqui não vou ler, isso aqui não vou assistir, então esquece. Então esqueça, ninguém aqui vai assistir mais Y, né? Até porque descobrimos hoje que na Apple TV... Não tem como, não é nem na Apple, é Fundação, né, que é da Apple, né? Não tem nem como pesquisar as cores, né? A Apple agora tá dizendo que nós vamos assistir, né? Segundo o Maurício. Ou o Maurício não achou, ou não existe pesquisa na Apple, né? Então, estamos nessa, né? Então, Pra ficar nessa, Marcelo, você tá lendo alguma coisa? Me diga que você tá lendo aí, que eu quero ler também. Tá, bom, eu acho que a gente tem que fundar o pilha, já existe aí o pilha daquilo que não compramos, que não lemos, a gente vai criando aqui o pilha do que não vemos nem veremos, né? Aquele memezinho do Steve Wonder, não vi nem verei. Então, a gente vai bolar isso aí em breve. Mas hoje eu vou falar de uma coisa que eu estou lendo, inclusive vou fazer um jabazinho, porque o momento recebidos, se tivesse uma vinheta ela ia entrar aqui agora. É, eu recebi aqui com muito carinho um livro Zip, Quadrinhos e Cultura Pop, que é do Ciro Inácio Marcondes. O Ciro Marcondes é um dos caras por trás de um dos sites mais legais de quadrinhos no Brasil, que é o site Raio Laser, e também de um dos podcasts mais legais sobre quadrinhos no Brasil, chama Lasercast. É, o pessoal que não conhece, recomendo fortemente que ouça ou que leia Raio Laser. E ele lançou agora, pela editora Metrópolis, uma compilação de artigos dele próprio, Ciro, publicados no jornal Metrópolis, que é um jornal bem legal lá de Brasília. Ele tinha uma coluna, né, nesse jornal. É, são textos que ele publicou entre 2017 e 2019 no Metrópolis, né, e são 70 textos que estão compilados nesse livro, passando pelos mais variados assuntos. Eu até vou comentar rapidinho aqui. Ele está separado na categoria Comics USA, em que ele fala de super-herói, de graphic novel, de autores independentes. Então ele analisa desde Bone até Punho de Ferro e Homem-Aranha e Pantera Negra. Então ele faz bastante coisa sobre isso. Tem o Bande Dessinée, Fumetti e outros frontes europeus, em que ele obviamente fala de quadrinhos europeus, então italianos, franceses, belgas, essas coisas todas. Interseções Cinema, Animação e Cultura Pop, em que ele fala de transmídia. Quadrinhos brasileiros, quadrinhos pelo mundo, e faz várias listinhas. Melhores quadrinhos nacionais, melhores quadrinhos de 2017, 2018, blá, blá, blá. O mais legal do Ciro é que o texto dele é muito, muito, muito bom. O Ciro é crítico de quadrinho de verdade, ele não é comentarista, youtuber, ele analisa a parada com rigor, com elegância e com muito conteúdo, com texto gostoso, assim. É, até a orelha do livro é escrita pelo Márcio Júnior, até um grande amigo meu, um abraço, Márcio, e ele fala uma coisa que é real e que nós aqui no Pilha vemos isso constantemente. É que hoje, né, a internet e os canais estão muito dominados pelos recebidinhos, né, pelos entusiastas, né, o pessoal que mais exalta as coisas do que necessariamente analisa, né? Então dá-lhe Instagram, dá-lhe Twitter, dá-lhe YouTube falando de coisas que na prática o conteúdo ali é só compre do meu link e sejam felizes, né? O Ciro não faz isso, né? Ele analisa a parada. É um texto muito gostoso mesmo, ele é realmente um crítico de quadrinhos, então recomendo fortemente. Eu acho que deve ser um dos grandes livros sobre gibis a sair no Brasil aí esse ano, e ele tá num formato legal, ele é grande, ele é tipo um palmo e meio da mão, e cheio de ilustração. Então além de ler, você também pode ver as figurinhas, e aí tem lá trecho de quadrinho, imagem do Akira, Homem-Aranha, colorido, um monte de coisa legal. Enfim, fiquei muito contente, agradeço ao Ciro pela gentileza de mandar aqui pro Pilha, e espero que mais gente conheça o trabalho dele, porque o cara é bom. Tá, mas se eu quiser ir atrás, como é que eu faço? Eu tenho que pedir pra ele mandar pra mim? Como é que funciona aí o... Uai, aí você... Não sei, cara. É da editora Metrópolis, o livro certamente está à venda nas melhores casas do ramo, ou talvez por ele, né? O Ciro, ele responde pelo Twitter lá, ele tá... O Twitter da Raio Laser... Eu acho que é ele que administra, né? Então recomendo aí, o pessoal mande uma mensagem lá e pergunte: ô Ciro, onde é que eu adquiro Zip, Quadrinhos e Cultura Pop? É, porque eu sei que o livro teve um lançamento em Brasília, eu ouvi eles falarem no Lasercast, então o livro está em circulação, em livraria, loja virtual, eu não cheguei a procurar, mas certamente ele está em circulação. Então não deve ser difícil, né? Hoje em dia, com a internet, tudo é fácil. Menos encontrar conteúdo da Apple. Aí não é fácil, não. Então, vou falar com você e dizer, ó, cria uma promoção aí, um cupom de desconto, Marcelo Miranda, 10% na compra do livro. E aí compra no meu link, pessoal. Compre no meu link. Ah, gostei dessa indicação. É uma coisa boa, né? É bom a gente ler texto de resenha bem feito. A gente lê tanta bosta, né? Às vezes, cara, faz diferença. A gente não fala de nada, né? Não fala da história, não fala do preço, não fala de nada. E você fica, ah, e aí? Sabe? Então, às vezes até... Dá uma limpada na vista. É bom, é bom. E faz diferença porque você vê o quadrinho sendo tratado de um jeito sério, mas sério sem cair na besteirada, assim. É um jeito rigoroso, sabe? Olhar pro quadrinho como narrativa, como construção, como arte. Muito legal, muito bom mesmo. Faz diferença. É bom que a gente aprende também. Aprende um pouquinho, né? Ah, com certeza. Maurício Dantas, como foi sua semana? Decepcionante com a Apple TV. Como eu falei, vocês estavam falando aí. O Maurício com a Apple TV é quase o Vitor Zambuja com a coleção do Homem-Aranha da Salvati. É, não, eu tô chateado, apesar de não estar pagando nada. Porque eu tô pagando o Globoplay, né? Pra ele me deu 3 meses grátis aí da Apple TV. Mas eu sou muito burro, porque enquanto vocês estavam falando aí, eu tava de novo aqui no site da Apple TV procurando as coisas. E só consegui achar os 007 que estão lá, porque eu digitei no Google. Apple TV 007. Aí ele vem aqui para uma página que tem, como se fosse um hot site dele, né, com todos os filmes que tem do 007 lá. Dá para assistir? Eu não sei, mas não tem nenhum. Não, não dá para assistir, ele me manda aí pro iTunes, eu não tenho iTunes. Então, vocês estão acompanhando aqui em tempo real, praticamente, mas eu gostaria de falar então de um livro que eu não recebi, eu comprei. Tem muito tempo e agora eu comprei o segundo, não devia, porque na onda agora tem que ser... e-book mesmo, porque junta muita poeira, livro, gente, papel é muito legal, mas toda vez que você vai arrumar o quarto, a coleção, assim, eu agora mesmo, para receber visitas, tive que dar uma geral nas coisas. Dá muito trabalho, papel velho é demais, ainda mais pra gente que mora aqui no Nordeste, não, que mora no Norte também, que é muito úmido, tem que ficar folheando as coisas todas, dando aquela limpadinha assim, senão você perde seu GP. Ou seu livro, né? Como é o caso aqui, um livro que eu comprei há muito tempo, esperando minha esposa sair do trabalho, que é o Gigantes Adormecidos. Você conhece esse? Do Sylvain Neuville. Sei lá o nome. A pronúncia, o Dãozinho pode te ajudar. É. Ele é nórdico, se você sabe aí. Escreve o nome dele aí que eu pronuncio. É o Sylvain Neuville. É Thor. Nórdico é Thor. Fala Thor. É, ele é um nórdico... É o Nórdico do Canadá, tô vendo aqui na orelha do livro. É um livro muito, muito legal, na verdade eu comecei a ler ele na finada cultura, né? Que o Satã os carregue por tudo que fez para o mercado editorial do Brasil. E acabei comprando para trazer para casa e terminar de ler, porque ele é todo contado a partir de, relatórios, de debriefings, né? De personagens envolvidos no livro. Você não tem uma narrativa específica, você vai lendo ou relatórios de cientistas ou então alguém que a gente não sabe quem é, um personagem que não tem nome, interrogando os personagens todos para montar a narrativa. E basicamente é um contato humano com uma tecnologia alienígena, acaba virando um robô gigante que é montado de uma tecnologia que já estava aqui há muito tempo, meio futurista, meio antiga, assim, pode ter a ver com os maias. Eu não li ainda o segundo, estou relendo esse, comecei a reler agora, porque eu vou ler o segundo. Esse é o Gigantes Adormecidos, que são justamente a descoberta desses robôs. E tem o segundo, que é o Deuses Renascidos. O terceiro já tem aqui no Brasil, se não me engano. Mas não li ainda também, não peguei. Devo pegar o e-book e vou me desfazer desses aqui. Quem tiver interessado nesses dois livros, assim que eu lê-los, eu enviarei por correio, apenas a custo do frete. Olha só esse programa aqui, tá vendo? Sem o Marquito tem até promoção, rapaz. O que, é isso? Pois é, né? Eu já te pedi pra você me emprestar isso aí. Aí você me manda, eu passo pra outro depois. Pronto, vamos fazer o clube do livro, o clube da pilha do livro. Aí, ó, e depois a gente vai montar um grupo de estudos pra discutir esse livro aí. Supere, velho. Vai chamar o pilha de grupo de estudos. Agora. Não, é porque o Dão tá sumido do pilha, né? Cortar aqui esse bastidor, porque o Dão tá jogando RPG online. Agora ele disse que tá em reunião, em grupo de estudo, mas na verdade é RPG online, porque ninguém faz grupo de estudo de história às 10 da noite, Anderson. Mesmo aí sendo uma hora a menos. Eu nem vou dizer o que a gente tava discutindo pra não causar constrangimento. Vou poupar o que era a discussão do livro. Mas a minha dúvida do que você falou aí, além do interesse que eu fiquei, que ou você tá vendendo muito bem, ou o livro é muito bom. Se não, você me é enganar aí. Então, a minha dúvida é como é que diabo você chegou nisso. Eu já contei, eu tava esperando. Não, sim, mas você foi na cultura, caiu, mas só. É isso que eu tô dizendo, chegou na cultura. Não era o único livro que tinha na cultura. Ah, né? Sim. Não, ele tava escondidinho mesmo, não tava nem naquela parte circular que eles colocam na entrada, nem nada. Mas ele tem uma capa linda. A capa é um céu, assim, estrelado, né? Faltou luz na cidade. E você olha pro céu e tá aquele céu cheio de estrelas lá. e um aglomerado de estrelas, uma galáxia, sei lá, forma um corpo, um rosto humano no meio da coisa toda, e tem só escrito Gigantes Adormecidos embaixo. Não tem título, nome de autor, que best-seller de não sei o que, nada. Só tem isso na capa. Eu fiz, pô, isso parece interessante. Me lembrou, eu já contei essa história de outras vezes, né? Que eu ficava no colégio, minha mãe é professora do colégio que eu estudava, um colégio grande. Tinha uma biblioteca gigante, ela ficava em reunião depois da aula, aí eu me metia na biblioteca e ficava lendo. Asimov, Arthur Clarke, tudo doação de pais de aluno lá, que não queria mais aqueles gibi bem antigos, gibi. Eu comecei a ler lá também, depois do horário da aula, e livros, essas coisas todas de aquelas edições bem, que você olha assim, rapaz, isso aqui já foi lido mais 200 vezes, mas deve ser bom. Aquela capa intrigante, assim, né? Foi o que me lembrou, na verdade. As minhas ficções científicas todas, eu me atraía por conta dessas capas. E aí eu peguei, tava baratinho na época, deve ter sido coisa de 20, 25 reais. Aqui, ó, 25 reais tem ainda a notinha aqui dentro. E aí trouxe pra casa e terminei, eu acho que em 2 dias. O livro tem, deixa eu ver aqui, 300 páginas. Mas a narrativa, tem muito diálogo, tem pouca descrição de fazia um sol assim assado e ele tomou um refrigerante que tinha 237 gotas de água em volta, porque a umidade estava... Não tem nada disso. É papum mesmo a história. Tem um... É mais Asimov que Frank Herbert. Vamos falar a verdade. Pronto, exatamente. E é legal que assim... Gente, Duna é bom, viu? Mas vocês entenderam. E eu tenho tema com flashback, né? Eu não gosto de... Já, inclusive sou sacaneado por alguns amigos. É demais, Bárbara deve estar ouvindo a gente. Ficam me sacaneando porque começou o flashback, eu fico puto, mas... Esse livro é um grande flashback. A cada relatório, a cada capítulo, né, que é um novo debriefing, um relatório novo, a gente está vendo o que aconteceu. Então, você lê um capítulo e aconteceu isso, fez um escavamento aqui. Isso é escavamento mesmo que fala? Me perdi. Escavou uma parte aqui que achou que é um tornozelo do bicho lá, gigante. Escavação. Porra, é escavação. Tá difícil, né? É a cerveja. Não, tá tudo bem. E eu nem tô bebendo. Fez a escavação do tornozelo do bicho aqui, mas e aí perto tinha um outro pedaço e os pedaços quando chegam perto estão ressonando. E agora o que, é que a gente vai fazer? Não, vamos deixar alguns dias aí para ver o que acontece. Capítulo seguinte já começa com uma data de 5 dias depois e o cara diz assim, me conte como aconteceu a explosão. Eu disse, porra, que explosão? Você sabia que ia acontecer alguma coisa lá? E não é bem assim a situação não, estou dando um exemplo só sem dar spoiler, né? Então você vai ter que entender o que foi que aconteceu nesse meio tempo, ir montando a coisa toda, é bem legal. Não é uma narrativa não linear, não, assim, que vai contar uma coisa que aconteceu 300 anos atrás para ir para cá, mas você vai construindo a história junto com os relatórios, mais ou menos com esses mockumentaries, né, que é um documentário falso e found footage, sei lá como é que fala essas coisas. O Marcelo, que é o cinéfilo daqui da equipe... Mas é bem divertido, bicho, e intrigante, assim, de você ler, justamente por esses saltos que ele vai dando, fazendo você pra encher ela. Eu gostei então, bastante. Dãozinho acabou de ganhar o livro, pelo que eu entendi. E aí foi... Ah, sim. Não, o que eu ia falar é que tá tendo, não agora, já tem um... Vocês podem até me ajudar nisso, eu acho que o Marcelo acompanha mais. Mas tem uns, vai lá, uns 5 anos que apareceu cada editora pequena, né, microeditora mesmo, assim, coisa pequena, que publica somente ou principalmente pelo Catarse, né? Publica um livro por ano, 2 por ano, se muito. E eles estão resgatando, né, muita ficção científica antiga. Assim, o que eu acompanho, por isso eu falei do Marcelo, porque tem mais coisa de horror, né? Horror fantástico. Pegaram muita onda do Lovecraft, que teve esse revivo do Lovecraft há uns anos pra cá, né? Tá na crista da onda ainda. Então, tem muito horror fantástico, esse horror cósmico. Então, eles estão resgatando muita coisa, assim, dos anos 40, dos anos 50, que ou nunca saiu aqui, ou só saiu aqui em coletânea perdida, esse tipo de coisa. Então tá, tem uns anos já estamos nessa, né? Então eu acho que esse livro se encaixaria nisso. Mas o que eu queria falar é que essas mesmas editoras, né, talvez pelo tamanho, não sei, não entendo nada de mercado editorial, não vou perder meu tempo, é que os preços são muito absurdos, né? É livro assim de... que saía, né, na época, é livro pump, né, que era literatura pump, que era baratinho, né, tudo bem que era coisa da época, não vou... me fazer esse anacronismo aqui, mas que é muito caro. É muito caro, velho. Livro assim, 60 pau, você fica, bicho, eu vou ler uma coisa que eu não sabia. É muito. Não tem condição de ler isso. Né? Até porque daqui a 10 anos, a gente voltar à normalidade do mercado, daqui a 10 anos, esse mesmo livro vai ter por 10 conto no sebo. A gente vai ter de carrada, assim, sebo, esses mesmos livros. E não venha dizer que é Paulo Guedes, que é conjuntura, que é pandemia, que já era caro antes desse momento. Já tá, só que agora tá ficando muito mais caro, né? Eu já vi bater livro aí de R$80. Cara, não tem condição, pô, um livro, você dar um livro de um autor lá, fulano de tal, que escrevia numa revista fodida em Ohio, nos anos 30, pra você pagar uma porra dessa de R$80, cara. Me sinto muito, sabe? Assim, eu tô até com alguns aqui, eu comprei bastante isso na pandemia, 2019, 2020, uns que eu queria mais conhecer do que outra coisa. Mas você chega, não, bicho, chega, né? Tá bom, peraí, você quer me arrombar, né? Você vai assim... Tudo bem, eu falei, né, a editora lança um por ano, mas são várias editoras. Se você for pegar no Catarse, né, tem quase um por mês desse. Né? E como elas se ajudam, elas ficam divulgando uns aos outros, então sempre chega e-mail pra mim dessas novidades. Eu olho assim, pô, eu até queria ler isso. Mas é inviável, cara, não vou pagar R$60 numa porra dessa, sabe? Então, independente do preço, essas ficções científicas assim, mais obscuras, né, fugindo, até porque não sei se é preso, mas o Asimov sai muito pela Aleph, ainda que a Aleph fique republicando quase sempre as mesmas coisas do Asimov e do Clark, né? Mas, assim, esses principais estão lá, né? Tem muita coisa do Philip K. Dick, né? Na Companhia das Letras, também tá na Aleph. Mas esses que a gente não conhece, né? Esses que são obscuros, né? Que bota lá, né? Ah, o Neil Gaiman gostava desse cara aqui, né? Então, essas coisas estão aparecendo, sabe? Então, aos poucos, vai pingando. O preço é meio, sabe, meio sem noção, mas você consegue achar fácil. Sem falar nos outros, né? Você pega o autor, às vezes, algum desses caras foi publicado pela saudosa e inesquecível Francisco Alves, né? Que publicou essa galera inteira, assim, pensa aqui no Brasil, num livrinho, assim, bem vagabundo, mas que surge até hoje, né? Livro publicado nos anos 70, que você compra na chance virtual hoje, e chega inteirinho pra você, se diverte do mesmo jeito, que é desconto. Então, assim, esse tipo de material, pra quem gosta, que é o nosso caso aqui, tem, assim, você não pode reclamar de, não acho, né? Como a gente tá falando no começo, né? Hoje a demanda de a disponibilidade de material é tão grande que estamos escolhendo, né, cara? Não tenho nem dinheiro, nem tempo para acompanhar tudo. Então, sabe, você procurando com muita boa vontade, sem muito esforço, você consegue achar esses caras assim, que não é só Asimov, só Philip K. Dick, sabe, só Clark, não ficar só nessa tríade aí mais famosa. Dá para você dar uma misturada assim e se divertir também, sabe? Então, até o próprio Robert Hale, né, que saía só o Tropas Estelares e o Estranho na Terra Estranha, tem coisa dele também, assim, que você acha muito fácil por aí. Basta jogar o nome do cara na chute virtual ou, às vezes, até mesmo no Catarse. Você tem razão em quase tudo, mas o seu argumento perde força porque o livro que o Maurício está citando foi publicado pela Suma de Letras, que é da Companhia das Letras. Então, não se aplica às editoras pequenas de Catarse e tal. Mas, de fato, realmente, houve um boom aí de redescoberta, né, de autores, inclusive, que nunca tinham saído no Brasil. Caso, por exemplo, é do Clark Ashton Smith, né, que foi um dos principais correspondentes do Lovecraft, e agora ele ganhou uma coletânea de contos pela Clock Tower, que é uma das editoras. Que tá muito boa. É muito legal essa coletânea. Pois é. Então é um cara que é um pouco inacreditável que nenhuma editora brasileira na história tenha publicado, porque é um autor conceituado, super respeitado, ele é contemporâneo do Lovecraft, ele lida com horror de várias formas. Mas, enfim, nunca aconteceu, a Clock Tower foi lá e lançou. Agora, tem outros autores que já tinham sido mal lançados e que agora estão ganhando edições legais por essas editoras também. É o caso do William Hope Hodgson, que andou meio numa modinha aí. Ele já saiu pela Diário Macabro, ele já saiu pela Escotilha, que é um selo... Eu esqueci o nome da editora, cujo selo é o selo Escotilha. Ele, enfim, ele já saiu pela própria Clock Tower, também é um autor daquele período, né? Bem bom também, baita de um autor. Esse eu tenho também. Qual que você tem? A casa no Limiar? O da Casa Limiar eu tenho uma edição antiquíssima do editor Contos Newton, Casa Newton, coisa assim. Da primeira, digamos assim, da primeira vez que saiu, né? Isso, que é muito. Esse texto é muito bom. Nossa, esse romance é maravilhoso. E ele saiu, cara, no mesmo ano, duas vezes no Brasil, né? Eu acho que foi 2020 ou 2019. Ele saiu pela Diário Macabro com A Casa no Limiar. E uma tradução da Escotilha, que na verdade chama A Casa no Fim de Tudo. Né? E para o pessoal dos quadrinhos aí, né, essa história já foi adaptada pelo Richard Corben, num HQ publicada no Brasil no Formateco, acho que pela Brainstorm, alguma coisa assim. Infelizmente, que é muito boa também. Muito boa, mas infelizmente ela foi publicada em Formateco e preto e branco, sendo que ela é formato americano e colorida. Então, é melhor. E eu acho que era A Casa do Abismo, né? Eu tenho ela aqui, eu não me lembro agora se é A Casa do Abismo, alguma coisa assim. Mas enfim, o livro saiu no Brasil completamente distorcida, não recomendo, procurem de outras maneiras. É, o que eu tenho é Casa sobre o Abismo também, esse livro da Contos Newton, Coleções Newton, uma coisa ah, assim. Ah, pois é. Não, essa história é maravilhosa. Então, assim, são, é isso que você falou mesmo. É, os preços, em geral, são elevados. E, enfim, eu faço trabalho para uma delas, né? E eu sei em que, infelizmente, esses preços não são elevados em busca de lucro. Eu gostaria muito que o pessoal que faz esses livros estivesse ficando rico, assim, mas não é o caso. Então, tem alguns motivos que fazem esses livros acabarem ficando um pouco acima do preço, mas muito rápido. É a questão de mercado, capa dura, um monte de coisa, né? Que hoje o mercado viciou o público nisso, então se não tem, boa parte do pessoal não compra. É uma loucura isso, mas aí é uma questão comportamental. E outra tiragem, cara, porque diferente das editoras, essas editoras pequenas que lançam pelo Catarse, elas dependem do apoio, né? Dependem da galera comprar antecipado, que é, funciona quase como uma pré-venda, para definir a tiragem. Como isso é definido, né, a partir disso, eles meio que têm que fazer uma estimativa de tiragem e botar o preço, né? E esse preço acaba sendo um pouco acima do que, de fato, o livro talvez custasse se saísse por uma suma, como a tiragem de 2.000 exemplares, por exemplo. Então essas coisas vão afetando, né? Agora, eu concordo com você, é muita editora fazendo isso ao mesmo tempo, os valores são elevados, hoje é difícil encontrar livros assim por menos de 60, 70 reais. Agora, por outro lado, e aí eu acho que é a parte meritosa, estão lançando coisas que as editoras grandes nunca quiseram, e coisas absolutamente fundamentais. Então, enquanto essas editoras grandes ficam publicando um monte de romance que, na verdade, não tem tanta importância assim, tem um hypezinho de agora, mas depois vai passar, essas editoras menores estão trazendo coisas absolutamente essenciais para o Brasil, assim. E aí, Dão, talvez eu tenda a discordar de você numa coisa, que é essa projeção que você fez de que daqui a algum tempo esses livros vão estar no sebo a 10 reais e tal. Dificilmente vão estar pelo motivo de que a tiragem deles é muito baixa. Então, uhum, o cara que compra, a tendência dele é não se desfazer, ou se ele se desfizer, vão ser poucos. Então você pega, sim, um livro, por exemplo, que está financiado pelo Catarse, aí, um livro bom. Às vezes ele tem, sei lá, 600 cópias. Aí o que, que eles fazem? Eles imprimem 1.000, né? Mandam 600 para o pessoal do Catarse e as outras 400 bota para vender. Então é pouca coisa de circulação. Então talvez a gente não vá encontrar esses livros no futuro como a gente encontra esses da Francisco Alves, que tinham tiragens enormes. É um problema do mercado, né? Esse mercado ele vai meio que diminuindo até o, né, sei lá até quando. Mas, enfim, é o momento que a gente está, né? É assim, eu tava tendendo a não querer mais falar de preço, a reclamar de preço. Mas porque aquela coisa, né? A opção que eu tenho é não comprar, né? Tudo bem. Mas entra no que você falou, né? Que tá igual o. Tá igual, não, né? A Panini tá nesse ritmo também. Se você não comprar agora, você não compra mais. Acabou, né? Justamente o que você falou da tiragem, né? É. Às vezes você vai no site da editora, você não consegue achar um ano depois, vai lá com muita boa vontade, você não consegue achar que ele foi publicado, sei lá, em 2020. Você consegue achar agora em 2021, vai lá, na, sei lá, no Diário Macabro, você acha que eles publicaram em 2019, você não consegue achar. Mas a tendência que você falou, né? É acabar e balbar, né? E a diferença aí é que a Panini é um mega conglomerado internacional. Sim, sim. Eles fazem isso meio de sacanagem. Sacanagem. Né? Não sacanagem pique cérebro, mas uma política de mercado nociva, porque ela vai meio que jogando com a especulação do produto, a tiragem baixa, o preço alto, é um esquema bem, bem mais questionável. Eles passam, então, eles passam a boiada, né? Então, a minha comparação foi nesse sentido, né? Não dá pra comparar a Panini com a Diário Macabro, sabe? Então, a Diário Macabro é compreensível que seja assim. Então, é isso que eu quero dizer, né? A Panini é muita sacanagem. Mas é o que você fala, eu concordo com você. Mesmo sabendo a diferença, o que vai contar no final, como o Maurício sempre fala, é o dinheiro que você tem no bolso. Sim, né? Sim. E aí, você tem o dinheiro ou não tem para pagar por aquele produto, né? Mesmo que você entenda todo o mecanismo por trás dele, o produto custa caro, você não pode comprar, lascou. Esse é um problema de gargalo de mercado, né? E o mercado também, nesse sentido, né, tá ficando cada vez mais nicho do nicho, né? Além disso que a gente falou aqui, né, por exemplo, esses autores de ficção científica, Pulp, que era amigo ali do Lovecraft, né? Cara de horror cósmico, cara que escreveu ficção científica nos anos 40 ali, que era, sei lá, de qualquer canto dos Estados Unidos, tá voltando. Então, por exemplo, no meu caso, né, de coisas que eu acompanho, além disso, né, de coisa mais de trabalho, né, por exemplo, tem muita editora pequena também, nesse mesmo esquema, cara, de catarse, então tem que consegue juntar ali um dinheirinho a mais e consegue publicar sem um catarse, tem essas também, às vezes por demanda, o que for. que publica, no caso que eu acompanho, sabe? É sociólogo equatoriano. Cara, você nunca nem. Não é nem que você imaginaria que sairia aqui. Você sequer ouviu falar do cara, sabe? Então tá saindo muita coisa de ciências humanas da África, sabe? Como tá muito em voga, né, nas ciências humanas, esse debate contra o colonialismo, né, fim do colonialismo, imperialismo, então tem muito autor assim, africano saindo, muita autor da América do Sul, ou que eu li assim, muito, uma edição muito vagabunda, muito na faculdade, sabe, coisa de amigo, ou que sequer ouvir falar, então sabe, tem nicho para tudo, sabe, onde você pisar, que você curte, você vai encontrar alguma editora pequena lançando alguma coisa no cartaz, então isso é uma coisa boa, sabe, porque tá saindo muita coisa. Que isso que você falou, né? Sei lá, por exemplo, a Aleph, eu sempre falo, o Gêmeo sempre fala isso, né? A Aleph fica lançando as mesmas coisas, só vai mudar a capa, né? Você pega na Aleph ali, você acha a edição de quando o Asimov, que a Aleph publicada nos anos 80, que a Aleph não é uma editora nova, é uma editora antiga, né? Então, eu estou republicando sempre as mesmas coisas. Fundação saiu agora. Eu tenho aquele Fundação com a capa toda preta, né? Saiu um Fundação agora com a capa toda mais modernosa, daqui a pouco sai de novo, sabe? Com capa do seriado. Então, a Alice está publicando sempre as mesmas, tá na conta, né? Vai na sua. Mas, assim, tem outras coisas. Se você gosta de outras coisas, do seu nicho aí que você prefere, você vai encontrar. Mas estamos nessa, né? Estamos vivendo de nicho, né? Cada um na sua e, tipo assim, ó, eu li isso aqui, como o Mário falou agora, eu achei isso aqui e tal, também não entro no caso, como você falou, que é da suma, né? Mas, sabe, na questão do conhecimento. Cara, eu li isso aqui, você curte ficção científica também? Eu li esse autor aqui assim, assim, assado. Então, tá saindo, sabe? Mas tá muito assim, né? Tá na base da rede social, né? Você conhece um amigo seu que postou, você vai lá atrás, aí, porra, descobri esse editor aqui que publica isso aqui que eu me interesso também. Então, tamo nessa, né? Tá cada um nas suas ilhas aí separado e seja o que Deus quiser, né? Lá e na fica frente... E fica todo mundo de butuca no que estão recomendando, justamente porque o investimento é alto, né? Então... Exatamente, é uma coisa que a gente já falou em outros. A gente já falou em outros pilhas aqui. É difícil hoje você ir no escuro e dizer assim, pô, que capa legal desse gibi, desse livro, e vou levar, sabe? Esse mesmo, eu tô falando aqui de 17, 2018, eu não comecei a ler e achei bacana, e aí eu trouxe. Eu não pegaria só pela capa hoje, como eu pegava emprestado na biblioteca lá do colégio, porque não faz sentido mais essas pessoas. Eu tava dando uma olhada aqui, fazer uma pausa aqui para fazer só o serviço da coisa, é da Suma das Letras, né, que é do Companhia das Letras, do qual nós somos parceiros, inclusive tô devendo aí fazer umas atualizações nas nossas redes sociais, dos recebidos deles. Esse último livro chama Arquivos Temes, essa trilogia, né, conta essa história desses artefatos alienígenas. O terceiro saiu agora em 2020 com um título apenas Humanos, então é Gigantes Adormecidos, Deuses Renascidos de 2017, o primeiro de 2016 e Apenas Humanos de 2020. O pulo de preço, justamente por conta desses caracteres todos que vocês falaram, e a gente está falando de uma editora relativamente grande, né? Saiu de R$ 49,90 em 2017 para R$ 79,90 esse último volume. O e-book dele está R$ 40 aqui pelo site da Suma das Letras, pelo dando uma olhada. Então, é difícil você, numa aventura, comprar. Beleza, venderam bem os dois primeiros a ponto de sair o terceiro. Um interesse nisso aí. Mas é difícil. Muitas vezes não rompe essa bolha de gente que está sempre recomendando as coisas. Mas ou você segue a pessoa, ou você passa batido. Não existe um trabalho de base das editoras hoje de massificar como... Chegava antes na gente muita coisa que batia o olho e disse, pô, vou dar uma chance pra isso, porque também valia a pena fazer esse tipo de coisa. Concordo com vocês nesses aspectos, inclusive por conta do Omniverse que vocês fizeram da Beck Chambers, que, como é o nome do livro, não, é um título comprido que eu já falei aqui, que é sempre que tem ficção científica, é um título comprido, eu putinha e compro. Uma longa viagem a um pequeno planeta hostil, alguma coisa assim. Isso. Eu acabei comprando o e-book em inglês, que também tá numa promoção muito bacana. Mas peraí, alguma coisa assim é do título ou é do Dãozinho? Não, é do Dãozinho. Não, é minha. Eu acho que é Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Uma Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, é isso mesmo. Não é tão grande assim, vai. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E ainda tem outros dela que também são assim, é o Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Miserável essa mulher, eu vou cabaleiro essa porra toda. A vida compartilhada em uma admirável órbita fechada. Cara, o Philip Dick tem títulos maravilhosos. O meu favorito é Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial. Não. Ah, esse é genial. Esse título é um absurdo. Né? Cara, você não sabe se quer ler ou se não quer ler, né? Isso mexe com você, mas mexe com você. Não, mexe com você. Assim, que é isso. Pronto, a Amazon fez essa promoção, não sei em que momento o Dão começou a gravar aqui subrepticiamente, sem que nós soubéssemos. péssimos. É, bom dizer, ouvinte, nós não sabemos em que ponto isso começou a ser gravado. Não nos responsabilizamos por nada nos primeiros 15 minutos. Quero pedir desculpas às pessoas que eu posso ter ofendido. Se eu eventualmente ofendi alguém, eu já peço desculpas. E se não? E também peço desculpa para garantir. É, fica aí. Mas como eu ia dizendo, teve essa promoção lá da Amazon, e que tinha esses e-books todos de ficção científica de 3, 4, 5 reais no máximo. Eu gastei quase 100 conto de livro, de e-book. Eu não sei quando eu vou ler isso. Tô igual o Vitor, que comprou os gibis pra ser o plano de aposentadoria dele, né? Então, um dia eu vou ler essas coisas aí. Eu peguei muita coisa do Philip K. Dick, peguei muita coisa do Asimov, todos esses caras, assim, e algumas coisas mais novas. É, Conto da Aya, eu acho que eu peguei também, só abrindo o Kindle. Porque também tem isso, a gente baixa a scan, a gente pega livro pirata, vamos confessar aqui, né? Pelo menos eu não vou falar aqui, né, pelos colegas aí pra incriminá-los, mas a gente gosta também de ter o produto oficial quando é possível, quando é um valor justo e quando a gente consegue ver uma qualidade naquilo ali, porque, porra, vamos lá, a Mythos, por exemplo, pega os gibis dela para transformar em virtual e vender na Amazon, e pouco se importa, caga a diagramação toda, dá umas merdas, o Pipoca e Nanquim admitiu uma merda que eles fizeram também, uma conversão para e-book, e aí você fica, pô, vou pagar um negócio desse? Não, se a gente acaba... Eu mesmo faço isso muito pelo Prime Reading, né? Que a gente tem lá aquele acervo de livros. Isso é bem básico e tudo mais. Mas você consegue pegar umas coisas lá pra saber. E tem editoras que estão cagando pra isso. Já vi e-book aqui que tá formatado como se fosse o livro mesmo. E aí tem aquelas quebras, aqueles enters assim do nada, sabe? Parece que formatou no Word mesmo a coisa. Daí, bicho, me desculpa, mas é melhor eu pegar um PDF lá que a galera converteu no, naquele grupo sensacional do Telegram, que eu não vou dedoar aqui, porque é caro, repito, é bom a gente ter, feliz de saber que posso ter na nuvem aqui e buscar a qualquer momento o livro. Ah, vou entrar no avião, no ônibus e vou pra não sei onde, baixo aqui na rodoviária, né, e vou lendo a viagem toda sem precisar de Wi-Fi nem nada, isso é bom demais. E sem gastar espaço, sem encher o saco do colecionador que tá chegando perto dos 40 anos e não aguenta mais essa coisa de o plástico dos bonecos tá velho, o papel tá amarelando, tem umidade, tem mofo, tem minhas gatas que estão querendo dormir agora em cima dos meus gibis, então... É muita coisa, não dá não, o negócio é ficar virtual mesmo, e ter acesso hoje é também uma coisa que a gente tava falando, eu não lembro, antes que eu perca o fio da meada aqui, eu não lembro se foi antes do Godão começar a gravar ou não, mas, tá vendo, me perdi, só falar. Mas você já tinha se perdido lá atrás, fica tranquilo. É, também tá tem isso, bem. Né, eu deixa tô rolar, aqui descendo a ladeira com carrinho de rolimã sem chinelo. Deixa rolar. É, bom, segue aí, depois eu lembro o que foi que eu falei. Não, então é isso, amigos e amigas. Vamos ficando por aqui com esse primeiro Pilha de Gibis Anarquia. Seja o que Deus quiser, mas Deus não existe. Até a próxima. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br